vou viajar. Saber falar inglês e também francês. Há 1 milhão de coisas que quero aprender. E uma delas é ter certeza de que vou poder. Tudo depende só de você. Você consegue, você vai ver. Se esforce, veja, tudo depende só de você. Cada vez ter mais amigos pra brincar. Selos e moedas também vou colecionar. Na